eu também aprendo com o Evangelho do dia. Padre João, da Diocese de São João del Rei. Padre João, muito obrigado. Fico feliz, lisonjeado, mas ao mesmo tempo, que responsabilidade, né? Filhos queridos, eu faço esse trabalho como um serviço à Igreja. Por isso divulgue, fale para as pessoas, fale para suas amigas, a hora da misericórdia, 3 horas. Você lembra? Bom, isso eu falo outro dia. Para amanhã traga um ouvinte. Escute o testemunho que foi deixado na plataforma. A sua bênção, Padre Reginaldo. Eu sou Maria de Fátima Barra, eu falo de Maringá. Eu fiz o cerco de Jericó, lá da Igreja São Judas Tadeu, para minha irmã Tânia, que ela já tinha feito 3 vezes o teste do carro e não tinha conseguido passar, pois ela ficava nervosa e tinha muito medo. E estava fazendo a novena da Santa Cruz. Dia 8, o dia da Natividade de Nossa Senhora, ela fez o teste e ela passou. Agradeço a Deus por essa graça recebida e agradeço ao Senhor, Padre Reginaldo, por fazer parte das nossas vidas. O Senhor é uma bênção de Deus no nosso caminho. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Deus abençoe o Senhor. Fica com Deus e que Nossa Senhora cubra sempre o Senhor com vosso manto sagrado. Amém. Obrigado, querida, lá da Rádio Colmeia. Um abraço ao Rafael, ao Padre Manuel e a Dona Noar Batista, a todo clero. Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Tua palavra é assim, Senhor, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. É Lucas 9:1-6. Reunindo Jesus os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e o poder de curar os enfermos. Enviou-lhes para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, ficai ali. Percorriam as aldeias, pregando o Evangelho, fazendo cura para todos. Eu vou ficar em oração. E eu queria que agora você pare o que você está fazendo, por favor. Hoje é quarta-feira. E nesse momento, veja o que é que a palavra de Deus nos traz nessa hora da misericórdia. Jesus deu autoridade sobre os demônios. Afaste, Senhor, todo inimigo. Em nome de Jesus, afaste das casas e da vida pessoal as tentações. Ei, reza comigo, repita essa oração. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, afaste o demônio da minha vida e toda forma de sedução. Afasta, Senhor, as tentações. Afasta, Senhor, a mentira. Afasta, Senhor, as ciladas do inimigo. Afasta, Senhor, todo o mal. Senhor, eu peço nesse momento, por intercessão de Nossa Senhora, a cura de minhas enfermidades. Por intercessão de Nossa Senhora, curai minhas enfermidades, diga as enfermidades. Em nome de Jesus e por intercessão de Nossa Senhora,